Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Pra gente começar aqui no Ponte da BR. Você me perdeu. E aí? Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar Pop Saudade. Você vai saber. Você perdeu. Perdeu um amor. Canta de novo pra ela escutar, vai. Aí você vai saber. Perdeu um amor. Um, dois, três, vai. Saudade. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Pop Saudade. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. É o baile do maestro. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E você? Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor, não vou mais alguém que vale amar. E aí, Marituba? Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. Dá-lhe pop! Vamos lá! Neto Saudade. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você abraçar com carinho a Mary Manja aqui com a gente, Paulinho Mãe. A comandante aí das fanáticas também. Um abraço do maestro do pop. Abraço e um beijão, Mary Mãe. Perdeu um grande amor. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Pop Saudade. Os seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você. Hoje, amigo, volta na área com a gente também por aqui. Bora, Val! Um abraço pra você, garoto! Seja bem-vindo! Você é muito melhor, você é meu mundo. E você, amor? Você é meu mundo, e tudo que eu quero é você. Aqui. E tudo que eu quero é você. Dale, DJ Neto, saudade! A Super Máquina do Tempo 3D. Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem. Deixa eu abraçar carinhosamente aí a galera da gelada, já aqui com a gente no circuito. Um abraço. Felicidade. Abraço do maestro. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Oferecer. Bora, meu pop! Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo. E tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. É humilhante, não quero nem saber. O maestro do. Eu sei que estou errada, preciso de você. Só no comecinho do show do pop. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos. Se abraçar com carinho, meu parceiro japonês, a Suelen. O meu casal do Pato Macho. Um abração carinhoso aqui do maestro. Me amava. Tudo aquilo era mentira. Só lembra. Cuidado com a moto, japonês. Não, não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Bem-vindos, família, ao baile do DJ Neto Saudade. Bora que é o baile que vai dar o que falar. Dá-lhe meu pop! Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso desse amor. Bora, minha família da gelada. Um abração carinhoso aqui do maestro. Não quero. Eu sei que estou errada. Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Lembranças que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Vai tocando. Vai tocando, meu maestro. Vai tocando, vai. Meu coração, joguei saudade. Bem sei, queria te amar. Pop! Pop! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. E aí? Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro os teus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone e endereço seu. Não consigo te contar. Faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Pop Saudade 3D. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar. Só os melhores, meu irmão. Que sempre eu estou errado. É o show do Pop! Não consigo entender. Aqui no Ponte da BR. Quando eu a convido pra gente sair, ela diz que o meu gosto nunca presta. Bora, minha família da gelada, chegando junto pra curtir. Eu faço de tudo pra descontrair, mas ela sempre acaba com a minha festa. Cis Produções. Tá gravando? Assis Produções. Já gravando no CD da festa de hoje, aqui no Ponte da BR Marituba. Eu sempre estive o tempo todo com você. Não sou aventureiro e não vou arriscar. Eu sei que estão querendo me levar daqui. Eu te digo, nunca vou te abandonar. Não despreze essa declaração de amor. Nem pense que o que é bom sempre vem de fora. Bora, meu pop! Mas quando a gente tem e não dá valor, acaba chorando, sozinho, arrependido, quando o amor vai embora. Ah, fica comigo, fica querer mais. Eu te amo cada vez mais. Vai dançando, Maritu! Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim. Não, o parceiro Valdo Beijá aqui já na área com a gente. Um abraço. Um abraço do maestro! Assis Produções, CDs ao vivo. Top Saudade. Me senti tão feliz. Olha que nossa família vai chegando hoje aqui no Ponte DBR pra curtir. Primeiro final. Aliás, a nossa semana dos Romeiros. Que só tá começando. Hoje, sexta-feira, no Ponte da BR. Eu amorei, me entreguei. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. O seu jeito de amar, me faz lembrar de um sonho. Produções. É assim que o Dentinho gosta, meu irmão. Alô, Dentinho! Hélio Pera, um show de produção hoje aqui no Ponte da BR. Valendo! Essa distância entre nós dois, dois amores lindos, alimentos, vou fazer de tudo. Você, sim, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. Bora, minha família da gelada. É verdade que minha grande amiga Mary Mãe tá na área com a gente. Um abraço pra ela, pra toda a comitiva aí, ó. Um abraço. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. Que o mundo diga não. Isso quem manda é o coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio e na TV me declarar só pra você. E todos vão me escutar. Nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo e o eterno. Eterno amor. E aí, Jupê? Somos. Cadê a Kelly, hein? Eterno amor. Casal Xodó já tá na área aí, ó. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno. Abre espaço no salão.

Sago Garinho, toda a família da Gelada, a Daniele, Heleninha também tá na área. E aí, professor Ronaldo? Parceiro professor Ronaldo fazendo 7 meses hoje com a Dani, né? Que bacana! Aqui no Pop! Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Só porque eu falo assim. Só os melhores maestros pra ficar no CD. Caguinho do brega, apaixonado por você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, olhando, esperando você. Pop Saudade. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Quer viver? Como é um amor não correspondido? Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Deixa eu abraçar daqui os bons de farra. Como é um amor não 4.0. correspondido? Subiga Jorge, a sério. Rose Charles, alô Cacau, esses aí fazem a diferença, pode crer. Um abraço do maestro. Sofrimento. Olha só. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Sempre sonhando, delirando em mim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Sempre vou... Nosso parceiro Eliel tá na área com a gente. Um abraço, Eliel. Sempre vou... Tamo junto, parceiro, seja bem-vindo. Sempre vou te amar. Assis Produções. Tá gravando? Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando em mim. Quero você, meu amor, aqui. Sonhando, delirando em mim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você,

o sabor de meu bem, que não vem. Bora, vamos! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Bora que hoje eu vou beber! E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já chegou. Eu tenho muito medo de chorar. DJ Neto Saudade. Pop Saudade, o maior show 3D do Pará. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Bora, professor Ronaldo! Que não. Toda a família da gelada. Um abraço aqui do maestro. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de... Olha a Jaque, tá na área. Eva! Que não vem. Será que vai rolar o flashback? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Vem correndo, de saudades estou morrendo. Bem-vindos, família. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Saudade. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Assis Produções, CDs ao vivo. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Para que a gente vai só começando os trabalhos aqui na sexta-feira dos Romeiros, aqui no Ponte da BR. E a família Pop vai chegando, invadindo. Hoje pra curtir o som do povão. Amor, vem ver como estou. Quem é, maestro? Pop Saudade 3D. De saudades estou morrendo. E aí? Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. E eu lhe agradeço por ter me deixado. Saudade do pop. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Vem curtir a saudade 3D, vem! Pop! Pop! Pop, pop Saudade. Dá-me meu pop! Estou feliz, sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou. Ei, Neto Saudade, o maestro do pop. Suma! Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixonar. E agora, mulher? Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão. Que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça, dançando Marituba. E ela não me procurar. Parceiro Tio Pedro, bem aquele. Meu casal Xodó já na área. Eu juro que vou sair dessa. Não te esconde, Kelly. A nave é grande. E você vai ter que aceitar. Tio Pé, ela não para com essa mania. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Pop Saudade. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. A super máquina do tempo. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, Saudade. Com esse meu tormento, e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho. Que nem por um momento eu a esqueci. CD ao vivo de qualidade é com a Assis Produções. Salvar a Jaque, toda essa galera aqui com a gente, um abraço. O um abraço do maestro. O

esquecer. Encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Pop Saudade. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Pop Saudade. Vive em meu coração e é todinho meu. E aí, Marituba? Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Bora que a nossa família vai chegando hoje aqui no Ponte da BR Marituba. Chegando pra valer nessa sexta-feira, na semana aí do Círio. E a gente começando os trabalhos aqui no Pop. No meu dia me encontrei um caso de amor. Só tá no comecinho aqui no Ponte da BR. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu a amo. Deus me saudade. Uma mulher, meu irmão. Linda como a madrugada. Ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura. Deixa eu abraçar com carinho toda a galera aí de Santa Luzia do Pará. Estão aqui, ó, curtindo Pop. Ganhei o sejam bem-vindos, obrigado, hein? Cheios de desejos que em seus olhos eu vi acender. Pop Saudade. Uma chama ardente. Pop! No seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Só no caqueado, vai! Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado Pai Deco. Só no caqueado aí, Neto. Linda. Uma palavra. Como a madrugada. Fantasma. Ela me olhava querendo falar. Assis Produções. Liga, como a noite escura. Bora, meu Pop! Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. Quando florescer 3D, mas logo amanhecer,

A gente diz que nunca mais, a gente já voltou atrás. O parceiro Tio Pé também é Kelly, o nosso casal xodó do pop, já tá na área curtindo aí, ó. Quero dizer que amo demais, quero você bem perto de mim, e só nós dois amando até o fim. Oh meu amor, meu grande amor, eu quero estar sempre contigo, te dar amor, oh meu amor, e ser o seu melhor amigo. Então vem, vem curtir o pop, minha irmã. Olha que a diversão é garantida. Vem, meu bem. Assis Produções.